Leal, leal. Eu vi o álcool, desemprego, quase destruir minha casa. Eu vi o medo, eu vivi das cenas ceifadas. Eu conheço o preço e a palavra, os malefícios do dinheiro pra quem se criou no nada. Na mente de um suburbano, ascensão de poder é mais uma armadilha. Entre assaltantes de banco, tráficos e contrabando, eu cresci na guerrilha. Agora eu tenho tanta coisa pra perder. Muita gente esperando o meu sim. É que isso pode causar o meu fim. Talvez por isso eu só penso em crescer. Eu vejo tanta gente ao meu redor correr, varo ficando pelo caminho. Nesses momentos que Deus diz pra mim, esse é o motivo de eu escolher você. Não existe pobreza na pobreza. Eu já fui um homem rico e eu já fui um homem pobre. E eu escolho a riqueza toda santa vez. Porque pelo menos sendo rico, quando eu libero meus problemas, apareço no banco de trás de uma limusine, vestindo um terno de $2,000 e a porra de um relógio de ouro de $40,000. Malefício do dinheiro na mente de um homem negro, isso é um karma. Lidando com o trauma, eu compro outra futilidade. Eu finjo que nada me abala. Calo nos dedos, atrás do sonho americano, todos atrás de uma prata. Necessidade de nome no Serasa, yeah. Esse sistema sujo jamais corrompa minha mente. É que eu vou morrer atirando, eu sou um combatente. Igual meu avô que trabalhou a vida inteira e morreu no caminho de casa só depois do expediente, yeah. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, Deus lhe pague, você pode enriquecer. Os problemas não vão sumir, você precisa de um álibi. Apenas peças de uma grande engrenagem. Faça essa merda e se eu quebro essa regra, válvula de escape. É que essa porra é um mal necessário. Esse é o sistema que você nasceu. Isso é apenas um papel bordado. Ai de quem tenta encostar no meu.